Você sabe quanto vale um tempo? Você sabe quanto vale um dia? Então faça a soma de todos esses dias. Se você somar mais um em sua data nesse mundo, você terá uma data parecida com alguém no mundo. Mas se você subtrair sua data em menos um, você também terá uma data parecida com alguém no mundo. Um ano, um mês e um dia. Você também terá uma data parecida com alguém no mundo.